meu braço a torcer. Se eu voltar, sei que o povo vai censurar. Nunca mais um carinho meu tu terá. Nunca mais, nunca mais, nunca mais. Ah, que vontade de voltar para o teu lar. Mas eu não devo voltar, minha palavra atrás. Carnaval de 1946, Adalfo Alves cantou de Nelson Lucena e Sebastião Cirino, Nunca Mais. Do Carnaval de 35, Gastão Formente de José Maria de Abreu e Carlos Barros de Souza, Sou Triste. E do Carnaval de 1951, Risadinha cantou de Jota Piedade e Sebastião Gomes, Meu Primeiro Amor. Gramofone, pela Cultura AM. 8:53, vamos prosseguindo com o nosso gramofone carnavalesco desta sexta-feira, Linda Batista. Thank you.